Em suas mãos um altar se ergueu, 20 covados de amor, a glória de Deus. O mar de fundição, profundo e forte, com bois ao redor, um símbolo da sorte. Ó Senhor, tua casa, um lugar de adoração, em cada pedra, em cada coração, com ouro e glória te glorificamos. Na beleza do tempo, juntos te louvamos. As pias de purificação para os sacerdotes, lavando os pecados, trazendo novos votos, as mesas dispostas, pão da vida em cada castiçal, a luz que nos guia. Ó Senhor, tua casa, um lugar de adoração, em cada pedra, em cada cor. Beleza do tempo, juntos te louvamos. 12 bois sustentam o mar, como tu nos sustentas sem par. A obra de Salomão, tua visão em cada detalhe, tua perfeição. Sagrada, um convite ao teu amor, uma jornada que em cada louvor a esperança renasça. No templo do Senhor, a nossa alma abraça. Em cada adoração, vamos. templo do Senhor, nossa fé é firme por toda a eternidade. Te louvaremos sublime.